E no outro dia ele acordou dizendo que não ia mais beber. Janete Lúcio, de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Vamos continuar rezando, viu, Janete? Que ele tenha repulsa à bebida. Continuaremos rezando. É a misericórdia de Deus agindo. Está no site agora, você pode olhar. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou. Quarta-feira. Desinstalou. Dia de São Sebastião. Mártir. Grande mártir da igreja. Por intercessão de São Sebastião, Deus, dai-nos a perseverança final. Marcos 3, capítulo 1, versículo 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga, lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria num dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhe: em dia de sábado, o que é permitido, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Eles ficaram calados. Passando sobre eles um olhar irado, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e ficou curada. Saindo daí, imediatamente os fariseus com os herodianos tomaram uma decisão de eliminar Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estende a mão. Vem para o meio, disse Jesus. É difícil entender porque os fariseus e os herodianos quiseram matar Jesus. O texto termina assim. Devido ao milagre que Jesus fez, eles decidiram matar Jesus. Por quê? Porque Jesus curou um homem com a mão seca? Que mal fez Jesus? É porque eles não aceitavam que Jesus era o Messias, que Jesus trazia algo de novo. Jesus, porém, mostra que vem trazer a liberdade, vem trazer a promoção humana. Jesus mostra que vem trazer a integração da pessoa na sociedade. Vem para o meio, quer dizer, retome a tua vida. Vem para o meio, retoma a tua história. Vem para o meio, você é filho de Deus. Enquanto que as antigas tradições levavam a pessoa à exclusão, Jesus leva à liberdade, à promoção humana. Nossa Senhora, toda quarta-feira nós a invocamos. Nós também queremos promover a vida. Vamos juntos elevar essa prece a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Eu dizia que hoje é dia de São Sebastião. Ele que servia ao grande imperador romano, quando descobriu Jesus, deixou o serviço dos homens para servir a Deus. Que estejamos na sua graça para sempre, amém. Perseverou até o fim. Ó mãe, vem ouvir nossas preces. Vem, mãe, nos amparar. Livrai, mãe querida, e afaste de todo. Afaste o mal de renunciarmos a Deus. Mostrai o caminho àqueles que não sabem onde ir. Ajuda-nos, mãe, a saber onde ir, como São Sebastião, servir a Jesus, discípulos missionários. Nossa Senhora, rogai por nós. Senhora da Esperança. clareie a nossa estrada, mãe. Olhe essas crianças abandonadas, perdidas, excluídas. Nossa Senhora vem. Maria, mãe de Deus, mãe. Maria, mãe de Deus. E nossa mãe também. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, ajude-nos a promover a pessoa humana. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai nessa tarde de quarta-feira aqueles que mais precisam. Abençoai a água, a roupa dos enfermos. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, visite cada lar. Pelo som do rádio, invada cada ambiente, cada espaço do ambiente de trabalho e leve a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.